retorno no 8 decimal 95. 295, 390, obrigado. Lima Papa Mike, cruzamento da final da pista 0 entre Duna e Simbra, mandando 510. Não estou recebendo o seu transponder, cheque o mesmo. Ok, vai realizar cheque transponder, cruzar entre Duna e Simbra, sem interferir, 510, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, fica atento ao Airbus da Sam na final da pista 0. Ok, essa visão começa, ela passa bem a retaguarda. Controle? Nova aproximação 17, aguardando autorização, pode chegar mais. Tem livre pouso pista 17, vento 210 graus com 79. Livre pouso pista 17, pode chegar mais. Alfa Romeo, apresenta na visualização radar uma aeronave à sua direita. Essa posição de 3 horas, 2.8 milhas, mantendo 1.400 pés. O controle também não tem contato com, esse, com essa aeronave. Da Alfa Romeo, ele está à sua direita 2.6 milhas com 94 nós. Tem uma forma de grau de pista, 95 nós. Prepouso pista 0, vento 210 graus com 79. Prepouso pista 0, está 390. Ale Mike no Sola 05, para sair de parte 5. Mike, reporte situar contra a Índia Cunha. Pode ser avisar o Felipe, ali, uma Mike. Autorizado ingressar via pista e prosseguir para o pátio da DEI conforme estacionar a frequência livre. Reporte livrando ao 7. Para nível de voo 050, que é negão na 098. 098, já está um nível 050, 3329. Gente, bom dia. Boa tarde, eu sou o Cusulo 90, siga. Só um minuto para o Papa Tango Eco Zulu Novembro. Ali, Vivi, Mapa, meu. Aeronave, acionado 0132, na escuta desse controle. Gente, 04 para acionamento de uma torre em 1895, o Ecosol Novembro. Primeira nave? Gente, Papa Romeo Bravo Serra Serra, mantenha condições visuais do QNH na 08, mantenha um no meu pé. Bravo Serra Serra, dá pra seguir pra Serra Índia Cunha? Controle, o Lima Papa Mike visual, Felipe. Lima Papa Mike, Lima, frequência pra coordenação. Lima? Gente, só um minuto para cópia, Natal. Salvador, boa tarde. Gol 1966, cruza 220 para 170, com uma formação ótima. Gol 1966, autorizada a chegada Mari, direção para nível de voo 060, que é negar no 098. Mari para o 060, no 08, pode voar direto, tá? Papapá, com a Tchalin Jorge, cabeça para 1.500 pés, o QNH 1.098. 1.098 a 1.500, Tchalin Jorge. Tchalin Jorge, fica atento, aeronave, essa posição de 3 horas e 8 milhas, rumo sudeste, é o Tchalin 182. Tchalin Jorge, fica atento, grato. Controle, Tchalin Jorge, aqui no pronto lançamento. Tchalin Jorge, aqui em coordenação com o tráfico local, reporte para a descida. Tchalin Jorge, aqui na placa na descida, grato. Gol 1966, pode voar para a Bob, tá? Aguarde o gol 1966. Controle do CNM 2, 10, transfere. Confirma aeronave? É o CNM 2, 10, aí descida já. CNM 2, 10, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo no 30, que é legal no 098. 1-3-0-0-0-8, 5-5, tráfego, 2-0-0. 5-9-5-7, agora sim, pronto, cópia. Tá, Bravo, November, então, conforme rota, plano de voo, nível 190, cola 10, primeira curva à esquerda. Destino de saída, Conde, o transponder 5-1-2-0. Controle em 1-2-0-8, força aérea 5-9-5-7. Final da 1-7, direto para a Nigerata. Sim, Alfa, o meu 13 milha fora, solicito a descer para 1-2-500. Papapá, Cacelli de Oscar, desça para 1-1000 pés, do QNH na 0-8. 1-1000, final direto da 1-7, Oscar. Lima, Alfa Romeo, desça para 1-1500 pés, de forma que vai seguir tráfego à sua esquerda. Posição de 9 horas, 5.9 milhas, com rumo sudeste, cruzando 2.400 pés para a 1.000 pés. Não sigo. Sim, Alfa Romeo, ciente, vai reduzir a velocidade, com 1 segundo para pouso, não é isso? Afirmativo, seu número 2, Lima Alfa Romeo. Ciente, reduzindo. A Cruzeiro November está autorizado. A linha A, pista 97. A linha decola. O vento é de 220 graus com 7 nós. Informo um Sierra Romeo 22 em aproximação a umas 2 milhas da rotatória, ok? 17. Pela meta a critério, chame táxi 5957. Tá ligado para visual com campo? Afirmativo, vai enquadrar o eixo da 1-7 agora, tá ligado? Tá ligado que eu chamei a torno no 8 decimal 95. 395, tá ligado, grata. A NM3, 1-0, desça para nível de voo 070, que é legal, 1-0-1-8. Foi bloqueado, foi para o 6210? Oxa, NM2, 1-0, desça para nível de voo 070, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 4 na aproximação. 170, reduzindo 230, 6210. Tá, 30 milhas, 3 milhas do Salvador, não tem conhecimento da RMA. Então, ele ponto já, próxima sinal da 1-7, mas sem problemas, continua a aproximação, aguardando autorização. A sua. São de 11 horas, 3.9 milhas. Alfa Romeo, cliente, não visual. Então, 3290, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, localizar aqui, a gente pode estar estabilizado lá, aqui está 3290. Estou no 1166, vou direto Itápia. Itápia 166, obrigado. O 1166, desça para nível de voo 050. 050, voo 1166. Para você achar ali, frequência para a coordenação. Índia Oscar, confirma o empate que o senhor prossegue após o pouso? Parte 5, desembarque rápido dos passageiros e após vai prosseguir o plano. Parte 5. Gente, tá, o Eco Zulu November decolou agora ao Zulu 4, controle 1208. 208, controle Salvador, Eco Zulu November. Charlie India Oscar, livre pouso no 7, vento 220 graus, 89. 7, livre pouso no 7, Oscar. 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309 no 645. Controle de Salvador, está passando o Eco Zulu 90 da palavra, Sérgio. Passando o Eco Zulu 90, vai ter condições visuais, o número 10 no corredor da Xé, reposta no fora da barra. Tudo certo, corredor da Xé, só que não se possível, cara, foi direto de Pará. Eco Zulu 90, direto Coral, subindo até nível de voo 065. 3290. Prossigação 3290. Certo, a marca fase estável, vou manter a proa por 5 milhas. Devido a uma formação do lado direito, depois vem a proadora. Lima Alfa Romeo, chame a torno no 8, decimal 95. Torno no 8, 95, Romeo. 2, Salvador, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, continue a aproximação. Reporte na no través da RMA. Botaram no través da RMA, Romeu. Charlie India Oscar, no solo agora, o Zulu 6, prossegue, parte 5, estacionar frequência livre. 6, parte 6, boa. 60. Para 060, 62, 60. Beleza? 5957 da cola da interseção. Negativo. Gente, está autorizado o cruzamento da 1028. Para até a zona 211 para prosseguir o teste. Lima Alfa Romeo passando aí, irmão. Lima Alfa Romeo tem livre pouso na 7. Vento 220 graus com 89. Livre pouso, Romeu. Área 5957, taxa autorizado Alfa Juliette, Patrimônio Índia, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, manter a posição, chama a torre, 1-8, decimal 95, altimetro 1-0, 1-8. 66, segue o tráfego 2 horas 12 milhas, desça para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Positivo para 2.108, reportarei no localizador, com o 166. Autorizador Campo Avista, 3290. 3290, chame a torre no 8, decimal 95. Obrigado, uma boa tarde. Uno 166, tráfego que o segue está com 220 de classifica. Positivo, nós estamos com 252 de grau reduzido. Passagem de Oeste, informação em curso Papá, até escuta aguardando o pacote. Para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2009, número 4 na aproximação. Número 4, desce 050, reduz 200, é 200. Número 645, desce até 3 mil pés. 3 mil pés, 1018, 645. 3290, estado livre, pouso, na 10, vento é 200 graus, 062 drenagem. Pouso autorizado, estado 0, tá 3290. 0 para Serra, Serra Lima, Serra. Confere 5957, na escuta. Confirmar, a instrução de táxi foi para ingressar Juliette, contornar o Patione em Índia. Mas agora pode prosseguir em frente até o ponto de espera, com 05957, quando lá a torre, 198 desse 95. Solo, Salvador, boa noite. Gol 1869, ciente informação Papá, Brasília, posição 612. 1869, informação Papá, mantém escuta número 2 Chocó. 869. Na 6310, vitoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite aqui da Mike Friend Supra. Gente, esquerda 020, limite aqui da Mike 100 de Supra, 6210. Passivo 6210. Que é o Fuxério 5957, mantém um ponto de espera. Pelo 645, segue o tráfego 209 milhas como resto, com 210 de grau de sítio. Desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX-Way, após estabilizado no localizador. 17 mil pés, autorizado de LSX-Way, da 90, encontrará estabilizado, vou no 645, teste do tráfego. Vou no 66, chame a torre, no 8, decimal 95. 1895, obrigado, tenha uma boa noite. Agora sim, 54. Número 34, aguarde. Salvador, muito boa tarde, é o voo 1166, estabilizado no ILS da 10. Voo 1166, aguarde, pista livre, ajuste 1018, vento 210 graus, 05 nós. Na sua escuta. Direita 030, reporte estabilizado, desce para 3.062.10. Colagem 10, vento 200 graus, 08 nós. Já 3290, alfa, reporte antes da Juliette. Para a cara da Juliette. 3290. Pode andar? Diga. Aguarde instruções para a posição. Coordenação para entrar aqui. 3290 Alfa Juliette, portão 3 do Pátio 1. Alfa Juliette, portão 3, tá 3290, obrigado. Papapapa Challenge Alaska, pronto, cobre? Papapapa Challenge Alaska, autorizado, Serra Serra, Lima Serra. Um no meu pé, decolagem da pista da cabeceira 35, direto em rota e coordenação 14. Aciona 5126, transponder, 208, controle, 1895, ator. Correto, qual o número de pessoas a bordo? Gente, para acionamento, começou já acionado para o táxi, 1895.018 ajuste, Charlie Josh. Estabilizou agora no localizador, e é o 6210, Felipe. Charlie, Índia Oscar Livre Táxi, chame na papá. Localizador, Campo Azul. Pelo 645, chame a torre, número 8, decimal 95. 1895, 645. Salvador, voo no 645. Voo no 645, boa tarde. Aguarde pista livre. Ajuste no 018, vento 210 graus com 059. Sente, aguarde a pista livre, o 645. Portela 5957, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, autorizado direto Conde. 5957, subindo para 190, autorizado direto Conde. Curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5150. Brasília, 360, Brasil 17, 10, direita, árvore, Nessa, 20.8, controle, 5150, aciona, gol 1869. Cortejamento correto, chama pronto, puxa só. Azul, 27.18, copia. Recife, 350, Apesolu, 17, decolagem, pista 10, esquerda, Puca, Aracaju, 120, decimal 8, 5150. Corrijo, 5155. O gol no 645, copiou a informação do carro? Positivo, copiou. Ok, o vento superfície no momento é 2110 graus, 0612 nós, em livre pouso 10. Livre pouso 10, tá baixando travado, 645. Obrigado, hein? Aliás, pronto, 357 graus. Em posição, o Challenge Oscar. 1-0, boa noite, 2 milhas. Boa, o Xanam é 2-0, continue na final, 1-0 aguardando autorização de pouso, ajuste 1-0 no 8. 0-0, vou estar guardando, 2-0. Torre, 100 de hora por Charlie Oscar, beleza? 2-0, 2-6. Assim, estacionamento das intenções de voo para a Terra, devido ao horário, vai prosseguir para 2-0 para o Pátio 4, ok? Ok, então regresse ao Pátio 4, Charlie Oscar. Tá legal, vai regressar. Obrigado, uma coordenação, vai mandar o tempo, tá? Ok, sente. Solo aos 28, ao liberar direito, 21 no decimal 1 no solo. Liberar direita 21 no gol, 645. Meia meia, mantenha a posição. Certo. Uno 645, boa noite, Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio 1, boa 645. Uno 869, está autorizado para o pushback. Puxe um pouco mais recuado, a aeronave da companhia vai ingressar para estacionar no 612. Sim, está livre para o pushback estacionamento, deixando o 612 livre, gol, Uno 869. O Nuno 66, fica atento ao tráfego da companhia puxando. Suportão 612. Ok, aguardando então, essa ajuda de gol, o Nuno 66. Boa tarde. Negativo, a companhia foi instruída a puxar um pouco mais adequado para possibilitar o ingresso. Obrigado. 45 pode conseguir via Alfa em frente, ingressando Juliette para o 02. Alfa em frente, Juliette para o 02, volume 645. Na 6210, no solo, aos 3 anos, pegou alguma componente de cauda? Afirmativo, teve um pouquinho de componente de cauda, então de 3 anos, no 6210. Ok, sente, chame o solo agora no 21, décima 1. Chama na 21, obrigado. Alfa. 6210, prossiga via Alfa até antes da Juliette. Segue até antes da Juliette mesmo. Mudança de pista, programe a saída Elefa 1. Elefa 1, pista 28, 2969. Pista Nemea 143, de forma que a pista agora em Salvador é a pista 28. Você tem condições de vai pit para chegar de pit? Vai de voo e pit, desça para nível de voo 050, para chegar de pit, o procedimento é o ILS do Lô. Informa mudança de pista, em uso agora é 28, programa é saída Aron Melim. Só mais um instante para o seu pushback. Puxando 6210, ingresso Juliette, faltam 4. Juliette, faltam 4, 6210. Ela é 6143, a proa edifício é proa 190. Gente, tá curvando agora, faz 140. Temos 177 a bordo, alternando com fim, 3 horas e 13 minutos. 1869, segue via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, ajustado 1098. Ponto de espera, torre em 1118, decimal 95. Exato, 7 Alfa, 1018, ajuste. Lá com 728, torre 18, decimal 95. Boa noite, 69. Azul 2718, coordena equipe de solo, pushback para a pista 28, reporte táxi. Patangua Cuzulu November 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 065, chame controle de frequência 20 decima 1. Afirmativo, o padrão para 28 é esse mesmo. Ingressar a cauda na taxoinha. Segue seu transponder, não estou recebendo mesmo e reporte tarifa. Mantenha o no meu pés e reporte tarifa. Agora sim, passando através de Veracruz com contato radar. Salvador, boa noite, voo 1869, pronto, com espera 28. Ei, voo 1869, autorizado, decolar da 28, vento 220 graus, 08 norte. Livre, LA, decolar, pista 28, voo 1869. 718, prossiga via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, ajustado no 018 e a torre em 118.95. Confirmando a curva da saída Aron, curva direita. Curva direita na Aron, agora está Juliette Alfa, ponto de espera da Aron. Graças, boa tarde, senhor Portugal. 022, stand 11. Information, Oscar, level 350, Cassidy 50. Portugal 022, runway news is 28, stand by to clear. Roger, runway 28, Portugal 022. Do 1869, decolado aos 41, chame o controle Salvador, 208. 0-18, boa noite, 69, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, 69, passa 1200. Saída da Alerta 1. Boa noite, 69, contato no radar de decolagem. Suba para a nível de voo 360 e a saída Alerta. Radar, sobe nível 360, Alerta, voo 1869. Salvador, boa tarde, são 3297 com a informação Quebec para cópia Guarulhos. Repórter estabilizado, localizador. Terceiro para 2000 pés, direto do Lula, repórter estabilizado, 6143. 6143, se tiver condições, está autorizado o voo USAN. Primeiro forte, que eu viro, Tudu. Cliente Lisboa, foi level 350, vai abrir o 44. Until Mossoró, after that, upper November 866, until Magno, after that, in accordion flat plan. After takeoff runway 28, right turn, arbor departure, GB transition, Salvador control frequency 120.8, SCOC 5156. Você pode repetir um pouco mais devagar, por favor, mais lento, por favor. Eu tenho que estar ouvindo e temos que escrever também. Cliente Lisboa, fly level 350, via Upper Zulu 44, until Mossoró, after that, Upper November 866, until Magno, after that, Nacordia flight plan. After takeoff runway 28, right turn, Arbo departure, GB transition. Salvador control frequency 120.8, SCOC 5156. Roger, clear to Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 44, Mossoró, Upper November 866, Magno, flight plan route, runway 28 for departure, right turn, around departure, navigation transition, departure frequency 120.8, squawk 5156, Air Portugal 022. Air Portugal 022, readback is correct, call me, start up and push back. We are ready for push and start, Air Portugal 022. Clear, push and start up, call me, taxi. Clear for push and start, call me, taxi, Air Portugal 022. Hey, boa noite, Azul 10780, livre decolagem da 28, vento é 220 graus, 079. Livre decolagem, 27, 28, capítulo 28. Sim, só mais um instante. 2897, cópia. Alta, cópia. Guarulhos 300, via Pesolo 10, Taubaté, após conforme o plano, decolagem da 10, corrijo, da 28, curva esquerda, saída da Euleda, após Leda, Motiva, 120, decimal 8, 5166. Autorizado nível 300 para Guarulhos, decola 28, curva esquerda, da Euleda, Motiva, a Pesolo 10, Taubaté, 1208, 5166, Ingrel 05. Chama pronto, puxa. A 3897. 9220, reporte na rotatória ou visual com campo. Reporte na rotatória ou visual com campo, 9220. Força Aérea 5957, uma milha para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 90 e chame controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. São 3894, autorizada a chegada a Cari. Desça para nível de voo 120, QNH 10, 18, procedimento ILS Zulu. Salvador, boa noite, Azul 2718. 2718, suba para nível de voo 350. 350, 2718. A 3798, foi solicitado que mantesse a PRO até 2500 pés? Negativo. A ponta decolagem curva direita, 2798. 5957 ainda está na escuta do controle de Salvador. Bono 869, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, lanterna no 33 decimal 25. 251, lanterna 3325, Bono 869. Azul 2798, contato radar, suba para nível de voo 350 via Arão. 350 via Arão, 2798, Azul. Controle Salvador, Papa Romeo 9, Erasco, está visual com o campo. November Erasco, chama a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, decimal 95, grato. Salvador, Azul 2798, a possibilidade de uma posição horável? Aguarde. 2643? Prossiga 6143. Informa que está visual, não está recebendo o sinal do ILS. Senão 6143, em condições de aproximar visual? Afirmativo, está visual 6143. Estou 909 Quiz, que mantém a espera na presente posição. Informa o tráfego Airbus da Oceané a 5 milhas da cabeceira 28. Mantenha espera na posição, na Vila Vasco Whisky. Senhor, reporte visual com o Salvador recebendo o localizador. Ok, está visual agora, recebeu agora a Glide Slope localizado, 6143. No 43, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, 6143. Salve Salvador, mais bom, 09305, autorizada a chegada. Cari, desça para nível de voo 20, CNH 908. Procedimento ILS Zulu. Cari, 0 0 0 Mantenha a chegada até Cari. Após Cari será autorizada ILS X8 da pista 28. Não, não, não, não, até Cari. Ótima, decola 28, curva esquerda, mantenha a proa até 2500, controle 1289, transponha 5162. Chame para puxa acionado, então 3629. Certo. Com 3897 na escuta? Ótimo. Pagar a restrição após a colagem, manter pro até 2500 antes de iniciar a curva na, da Eule da Mótima. Mantém pro até 2500 na saída da Eule da Mótima, tá? 3897. Azul 272. Autorização de pouso. Seguinte, vamos iniciar a escolha de pouso. Relaxa o risco. Fox 098. Muito obrigado, Romeu Fox 098 está presente, 427-18 Brasil. Oi, Salvador, é para ver mais com isso que é possível aumentar o brilho do alisamento? 17 já está no brilho máximo, ok? Seguinte, para ver mais com isso. Já visto o campo? Com o campo. Ok, livre pouso no 7, vento 230 graus, 07 nós, fique atento à pista molhada. Pista molhada, seguinte, 9 nós com isso. Alzheimer 22, clear taxi to holding point runway 28, via Juliet Alpha, hold point tower 118 decimal 95, QNH 1018. After takeoff, maintain head until 2,500 feet. No 8, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Ativo 25, 45, obrigado, boa noite. 2,500 feet. Maintain heading until 2,500 feet, terminal 025. Chamando a 143, ingresso quilo, pátio 3, táxi via pátio 3, reporte para ingresso pátio 1. Confirmando para o 6143, ingresso via pátio 3. Afirma, tio, ingresso quilo, pátio 3. Pátio 3, o 6143. Reportará estabilizado 3294. Afirma, tio, tá livre o posto do 3629. Já, 3629. Quer nem 143, aguarde para ingresso, pátio. Salvador Bosco Whisky no solo ao 55, vai pra Bata? Vai pra Bata. Ele tá livre, até a Bata. Liga pra Bata, vai pra Bata. Salvador, está 3297, pushback acionamento. 3897, aguardo para push. Está 3897. Salvador, está 3629, com 161 a bordo, saindo com 24h10. Livre via Juliette Alfa até o ponto de espera 28. Torre 1895, 1018 o ajuste, para 3629. 1018, verifique via Juliette Alfa, ponto de espera 28, 3629. Salvador, Oxiné, 6201, na informação Quebec. 6201, no Galeão, aguarde cópia. Meu 143, após o Airbus da TAM taxiar via Juliette, está autorizado a prosseguir até o portal 9. Gente, após o TAM, prossegue para o 9, meu 143. Portugal 022, cleared for takeoff runway 28, wind 230 degrees 08 knots, traffic Airbus A320, 10 miles from runway 28. Copy the traffic, clear for takeoff runway 28, Portugal 022. Vamos ter estimado o pushback 3897. Companhia passando a retaguarda agora. Na sequência, o Oxené ingressando. Saindo do pátio 3. Após o Oxené, está livre. Após o entrar da companhia, após o Oxené, está autorizado o pushback 3897. Obrigado. Estabilizando 3894, visual com a 28. 3894, completa-se nosso procedimento ILS Zulu 528, chama a torre no 895. Torre 1895, 3894. Salvador, boa noite, 3894, final da 28. Airport Gal 022, Airborne at 00, contact departure 120.8. 120.8, Airport Gal 022. 3894, boa noite, livre, pouso, pista 28, venta 210 graus, 109. Gente, livre, pouso, pista 28, 3894. Momo intersection. Maintaining until 2000 feet, by the way, to Momo intersection, number 022. Portugal 022, after 2000 feet correction, fly direct to Aron, then you fly Jebite. Aron, then Jebite. Roger, after 2000 feet, proceed to Aron, then Jebite, number 022. Here, Donada El. aqui após direita, virou o controle 208 e o transporte ficou no 47. Cotejamento correto em prova. Tá barato. Salve Salvador, gol na 645, boa noite. Gol no 645, aguarde cópia vitória. Guardando. No solo ao 02, ao liberar a esquerda, antes da alfa, chame o solo, 21 decimal 1. A gente vai liberar a esquerda na delta, antes da alfa, 1-2-1-1? É, antes da alfa, ok? Chame o solo, 21-1, antes de ingressar na alfa. Obrigado. Nada. Foi Salvador, tá 3629, pronto para decolar. Tá 3629, tá autorizado a linha manter, 28. Ali mantém 2-2-3-6-2-0. 500, autorizado ILS X-Ray da 2-8, gol 9-3-0-5, chamará. Aguardando a 3-6-2-9, livre decolagem, pista 2-8, vento 2-3-0 graus, 0-6-12 nós. Autorizado a colagem de 28 para 3629.